un tom para vos, un tom para nos. Un tom para mí, un tom para vos, un tom para nos. Un tom para mí, un tom para vos, un tom para nos. Cantar, un tom para falar, un tom para viver. Un tom para cor, un tom para o som, un tom para o ser. Un tom para mí, un tom para vos, un tom para nos.